O que estão esperando? Enviem batedores para encontrar essas caravanas de camelos e mandá-las para o centro da cidade aliado. Já!